Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Get down to it, I guess I always knew it. What it is that makes my world go round, it's a matter of horsepower for 8 seconds on miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more horsepower. Looks better from ahead than it looks behind. I got a need for speed, and I don't mean the drugstore kind. Some people like a life that barely moves at all. I say more power to them, then I fly right through them. Till it slows down to a crawl. Then I think about horsepower for 8 seconds or miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more horsepower. Yeah. Seconds or miles an hour. That's the way I am, and it's a fact I can't ignore. Yeah, big four-legged, fuel injected, running wild, radar detected. A man can always stand a little bit more horsepower. She declared her intentions to the world, but kept her village under lock and key. The endless outback landscapes, first surveyed by Bedell, would make its mark upon world history. And as the summer heat shimmered on the red gibber stones, suburbs in the desert grew as a government built homes. For Woomerang, dream launcher, reaching for the sky, seeking new horizons. You are Woomerang, dream launcher, carry our dream. People came in thousands from four corners of the globe. Their youthful energy soon made a town. With outback charm and baby blues, they watched school numbers grow. Each weekend, families filled the sporting ground. The rockets launch daily with their payloads for the skies. Satellites and skylarks lit up the desert nights. In warmer hours, dream launcher. Their houses towed away, more empty homes in each and every street. But the beer still flowing daily at the local RSL, and sporting clubs, those left won't see defeat. They talk about the future and their hope for Texan plans, new uses for the rocket range, glory days again. la bourre, la bière et la guerre. Avec l'amour, la bourre, la bière et la guerre. Depois de anos de melancolia, eu vim rever o meu torrão querido. Angustiado e cheio de saudade, eu vim buscar o que havia perdido. Aos 15 anos eu deixei meu rancho, fui procurar a sorte mundo afora. Disse a meus pais e meus irmãos em pranto, eu não nasci para viver na roça. Barriga verde, cego de ambição, em pouco tempo tive que aprender a pôr na mesa o meu próprio pão, trabalhar duro pra sobreviver. Obstinado em possuir riqueza, fui garimpar pras bandas de Goiás e do recanto em Tangará da Serra. Meu coração nem se lembrava mais. Mas o destino é severo e justo, não perdoou a minha ingratidão. Todos os amigos que o ouro me trouxe, por interesse me dava pensão. Anos e anos exposto ao mercúrio, que além de poluir o riachão, impôs um preço por todo o tesouro, minha saúde, minha disposição. Desenganado pela medicina, o meu dinheiro de nada valeu. Então voltei ao rancho dos meus pais e uma notícia me surpreendeu. Minha mãezinha abraçou-me chorando, filho, seu pai não tá mais entre nós. Por muito tempo ficou te esperando, mas a velhice calou sua voz. Minha mãezinha, eu te peço desculpa, sei que muito eu te fiz sofrer. Só rogo a Deus que te guarde e te ajude, porque muito em breve meu pai eu vou ver. Convida-o para uma viagem diferente num programa que todas as semanas apresenta um tema distinto. Junte-se a Nuno Miguel e percorra os caminhos de Quadras da Música. Todas as sextas-feiras, às 8:30 da noite, no Canal 1. Próxima estação, Antena Web. Well, I don't go to clubs anymore. I'm lost in this loneliness I found. I close out the world beyond my door, because your memory is all over town. It's dark in the late afternoon, just when the sun is going down. Then I hide from the rise of the moon, because your memory Near every bar around. I've been locked up for driving 120 through town. Well, I've been shot at and cut with a knife for messing around with another man's wife. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. I threw my boss out a window and got fired from my last job. Hotwired a city truck and turned it over in the mayor's yard. Well, I beat my brother-in-law half to death. I lost 20 bucks on his football bet. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Good old boys, we're all the same. Ain't no way we'll ever change. Mean no harm by the things we do. All the trouble that we get into. Other than a wild hair once in a while, we can't help it, it's just our style. And good old boys is all we'll ever be. I got an alimony payment that's 6 weeks overdue. I got caught with a trunk full of bootleg out-of-state booze. I hocked my wife's diamond ring last June. Bought me an outboard Evinrude. But other than that, we ain't nothing, just good old boys. Good old boys, we're all the same. Ain't no way we'll ever change. Mean no harm by the things we do. All the trouble that we get into. Other than a wild hair once in a while, we can't help it, it's just our style. Good old boys is all we'll ever be. Good old boys is all we'll ever be. And in a way. De trabajar pa' mi hermana y pa' mí, y ahora con gusto. luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos. Jesús, vivo muito bem, não me apego a ninguém. E a vida pra de boa, você só me adorava. Você pode até tentar me procurar, mas eu não te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. E o quê? Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. Tô festando muito, tô beijando muito, tô fazendo tudo que você não me deixava. Vivo muito bem, não me apego a ninguém. Minha vida tá de boa, você só me atormentava. Você pode até tentar me procurar, mas eu te garanto que você vai me achar. Enquanto você fica me seguindo, eu tô rindo. Quem tá feliz, solta o grito e dá risada e vem cantar. Dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. O quê? Dando risada, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada. O quê? Tô dando risada na tua cara, dando risada, dando risada. Se ontem eu chorei, hoje eu tô dando risada, dando risada, dando risada. Tô dando risada na tua cara. O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. We broke up, yeah, it's tough. Most guys would have been crushed, wasting their time wondering where they went wrong. No way, not me. Hey, I'm doing just fine. I'm not afraid of moving on. It's easy going out on Friday night. Easy every time I see a rock. I can smile, live it up the way a single guy does. But what she don't know is how hard it is to make it look so I look out across corn rows from a dirt road. Baby's kicked back in the front seat, got her bare feet hanging out the window. We take a trip down memory lane, dust on a truck, no chance of rain. My third generation farming friends all pray that it's on the way. And if it don't show up, we'll be alright, 'cause folks around here wouldn't take a million for a different life. Home sweet home, I thank my lucky stars at night. I was raised down here and raised up right. Am I proud you got that right? Home sweet home, where a little bit goes a long way, where we shut her down on Sunday. No, I won't ever get you far away from home, sweet home. Pull down to the cane bridge, park in the ditch. Folks and poles are lined up. A little kid holds a stringer up. Got a mess of fish. Drive away with a smile on my face, knowing that this place was blessed by God's amazing grace. Home sweet home, I thank my lucky stars at night. I was raised down here and raised up right. Am I proud you got that right? Home sweet home, get too far away from home, sweet home. No matter where I go or where the road might lead, this little speck on the map is always gonna be. Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Por el amor de quien lo supo. mis sueños locos. Perdí al besar tu boca mentirosa. Te regalé de corazón lo poco que yo soy. Y comprendí que de los dos tan solo amaba yo. Y hoy te quiero pedir un inmenso favor. Que vengas a arreglarme el corazón. Tan solo tú lo puedes componer. Quedó tan lastimado del dolor que le causó tu adiós, bella mujer. Que vengas a arreglarme el corazón. Repáralo y después te puedes ir. Devuélvele la sangre que perdió por el amor de quien lo supo herir. Decir no cuando el amor ya no se siente. Porque haces que mi mente se enferme por amarte y me sienta como un juguete. Porque no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta. Dime qué tanto inventas si aquel que tanto piensa al darse vueltas se lamenta. Dime si en realidad serás de mí. No me hagas esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí. No quiero sufrir más, no sin razón. ¿Te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿Te parece poco que la luna la baje para adornar tu pelo? Y gracias a Dios soy mi fortuna. Eres tú y sabes cuánto te quiero. ¿Te parece poco? ¿Juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Aunque estoy vivo muero, sintiendo tanto frío y tú me niegas tu fuego. Dime si en realidad serás de mí, o no me hago esperanzas con tu amor. Dime qué tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón. ¿Te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿Te parece poco que la luna la baje para adornar tu pelo? ¿Quieres hacer yo soy mi fortuna? ¿Eres tú y sabes cuánto te quiero? ¿Te parece poco que en mis sueños siempre tú seas mi luz, seas mi pasión? ¿Te parece poco? É às segundas, às 21 horas, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9 da noite, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Canal 1. Histórias do sul do Brasil. De longe na porvadeira, um tropel de poeira, água piando o chão. São índios de frente aberta, de hora incerta e daga na mão. Encilhas que fazem frente, fronte a verdades do coração. São almas do céu cobertas, emponchando anseios de tradição. Assina segue a soslaio, pranchando a sorte em seu andejar. Na defesa provinciana, galgando as horas, andar e andar. De fato é tosco o destino, desde menino foi se avelhar. Na defesa da sua terra, um tropel de guerra, da vida melhorar. Conto verdade de um povo meu, que canta a história que em mim nasceu. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Um só povo de bombacha e o Brasil reconheceu. Verdades de um povo meu, que canta a história que em mim nasceu. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Um só povo de bombacha e o Brasil reconheceu. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Só povo de bombacha e o Brasil reconheceu. Segue a soslaio, pranchando a sorte em seu andejar. Na defesa provinciana, galgando as horas, andar e andar. De fato é tosco o destino, desde menino põe-se a pelhar. Na defesa da sua terra, um tropel de guerra, pra vida melhorar. Conto verdades de um povo meu, que canta a história em mim. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Um só povo de bombacha que o Brasil reconheceu. Conto verdades de um povo meu, que canta a história que em mim nasceu. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Só povo de bombacha que o Brasil reconheceu. Paranaense, Catarina, Rio Grandense como eu. Só povo de bombacha que o Brasil reconheceu. Socorro, se eu não arranjo um amor e um mundo. Eu estou disposto a pedir socorro, se eu não arranjo um amor e um mundo. Devia ser castigado quem disse que amor é cego, porque vivo campeando o dito cujo não pego. Quando cubra por a mão, escapa e eu escorrego. Eu morro nesse flagelo, mas eu quero ser martelo, pois já cansei de ser prego. Eu estou disposto a pedir socorro, se eu não arranjo um amor e um mundo. Eu estou disposto a pedir socorro, se eu não arranjo um amor e um mundo. Eu não arranjo um amor, vou parar no peleléu. A falta de companheira tá me deixando pinel. De mulher eu sou capaz até de entrar num mundel. O meu negócio é casar, nem que eu tenha que furar dois buracos do chapéu. Eu estou disposto a pedir socorro, e eu não arranjo um amor, eu morro. Eu estou disposto a pedir socorro, e eu não arranjo um amor, eu morro. E meu use aquele trem, eu não vou dizer o nome, mas é que a arma do mundo é a tristeza do homem. A gente pensar direito, aí a tristeza some. Não me importo com boate, é melhor dividir um prato do que andar passando fome. Eu estou disposto a pedir socorro, se eu não arranjo um amor, eu morro. Eu estou disposto a pedir socorro, se eu não arranjo um amor, eu morro. Sozinho eu tô vivendo uma vida de cachorro. Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. Likely as not, there's been better weather. I feel real sure there's been better times. Right here tonight, with you all around. I'm so glad right now is mine. Honey, tonight, make it all right. Turn on your smile for me for a while. Take me away from where I have been. I know you love me, but love me over all. Have the way to fill my emotions till there's not a word left in my mind. Times get so hard, so confusing. You make now a so much better time. So honey, tonight, make it all right. Turn on your smile for me for a while. Take me away from where I've been. I know you love me, but love me over again. Yeah, honey. Mama never seemed to miss the finer things in life. If she did, she never did say so to Daddy. She never wanted to be more than mother and a wife. If she did, she never did say so to daddy. The only thing that seemed to be important in her life was to make our house a home and make us happy. Mama never wanted any more than what she had. If she did, she never did say so to daddy. But he often left her all alone. She didn't mind the staying home. If she did, she never did say so to daddy. And she never missed the flowers and the cards he never sent her. If she did, she never did say so to daddy. 'Cause being took for granted was the thing that she accepted. And she didn't need those things to make her happy. And she didn't seem to notice that he didn't kiss and hold her. Well, if she did, she never did say so to daddy. One morning we awoke just to find a note that mama carefully wrote and left to daddy. And as he began to read it, our ears could not believe it. The words that she had written there to daddy. She said the kids are old enough. They don't need me very much. I've gone in search for love I need so badly. I have needed you so long, but I just can't keep holding on. She never meant to come back home. If she did, she never did say so to daddy. Goodbye to daddy. Tanto tempo faz e eu não esqueci. Como é bom ouvir a sua voz e te ver sorrir. Não pode imaginar o quanto estou feliz por você voltar. E se vai durar, o tempo é quem diz. Pra que explicações? Queira entender coisas que somente corações em silêncio poderão dizer. A noite vai cair e nada além de nós, além de nós, vai importar. Uma noite, outra chance pra nós. Então você vai voltar pra mim. E a vida assim nos dá outra chance nos limites de uma noite. Outra chance pra nós. então você vai voltar pra mim. Olha a bandeira do divino, moço. Chorando.